Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Bem-vindos ao oitavo Nerdrops. E como todo mundo aqui é adulto, se apresentem, por favor. Oi, aqui é a Kel. E quem foi assistir Os Mercenários no cinema vai sair com pelos de lá de tanto testosterona. Coisa de criança, Kel. É todo mundo adulto. Aqui é Léo Luz e meu primeiro filme no cinema foi Jurassic Park. Aqui é Oliver e eu sugiro a gente maneirar hoje, que a última vez eu quase fiquei careca de tanto rir. Achei que ele ia falar, eu sou o Oliver e eu não fiz teste de fidelidade. Tem como eu ser chamado hoje, só hoje, de Big Daddy? Não. Oh, meu Deus. E vamos para os nossos e-mails. Essa leitura, cara, vai ser um pouquinho maior, porque a gente tem bastante coisa que a gente queria falar e a gente acaba esquecendo, né, na empolgação e tal, a gente acaba esquecendo de falar. São bastante sacos a serem puxados, né? Exato. E a gente fez até uma pautinha aqui de algumas coisas que a gente quer falar e tal. Até porque a gente não pode esquecer de divulgar o nosso e-mail de novo, né? Isso. Menos, muito menos, né? Eu vou começar falando, cara, sobre o Twistball, que vai rolar aqui em Bauru, né? O Twistball, o seu evento que acontece no mundo inteiro, cara, é dia 10 a 13 de setembro em mais de 170 cidades no mundo inteiro. E no Brasil vai ter em Bauru, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo, cara. Olha só quanta galera. Guizão, o Twistball é um evento de pessoas bêbadas e peladas jogando Twist? Jogando Twitter, na verdade. Cara, o evento tem esse nome porque foi por causa dos próprios twitteiros, né? Que fizeram esse evento e tal, com o intuito de promover o encontro deles e não manter só naquele clima virtual e tal. Começou lá na Inglaterra. E agora eles estão usando até uma pegada mais local, cara, que estão fazendo que o Twistball vai arrecadar doações pra alguma entidade carente da cidade deles, assim. E aqui em Bauru, né? É, muito louco, cara. E aqui em Bauru, no caso, né, que é o que o pessoal pediu pra mim falar, eles vão arrecadar doações pro Albergue Noturno de Bauru, cara. O Albergue Noturno é uma puta de uma entidade aqui, ajuda muitos desabrigados, cara, é bem bacana. E no link vai ter o site, vai ter o endereço do site, tá? Mas eu já falo aqui, é bauru.twistball.com. E tá rolando aí também, né, Guizão? A Pod Pesquisa, que nada mais é que uma pesquisa anônima pra saber quais podcasts vocês ouvem, pra saber quais são os podcasts e em quais línguas vocês ouvem, dentre outras coisas. A Pod Pesquisa é dividida em 3 partes de 10 perguntas cada. É super simples de responder e vai ajudar todo mundo que tem um podcast a descobrir melhor o seu público, né? É, bacana. Você respondeu? Respondi, cara. Eu achei, inclusive, pessoal, né? Não precisa ficar entrando e respondendo várias vezes do Nerdrops, não, até porque isso daí atrapalha o intuito, que é só uma pesquisa mesmo, né, cara? É um problema, né? Se você fizer isso várias vezes, acaba prejudicando os resultados, né? E, meu, aí não fica um negócio bacana, nem a proposta não funciona, né? Até porque isso daí não é pra ver quem é mais popular, isso daí é uma pesquisa pra ajudar a entender melhor o público de podcast. É, mas eu falo, quando eu preenchi, cara, pesquisa, não tinha Nerdrops lá, não. Então, eu mandei um e-mail pra pessoa e pedi pra ela adicionar. Então, agora, quando você for responder, já tá lá o Nerdrops. Ah, ótimo. Meu, e agora eu vou falar de 1/2 assuntos, cara, muito, assim, feitos pra quem é nerd mesmo. O primeiro é sobre um grupo que chama Bom é Jogar RPG, cara. Você precisa ver que bacana a ideia dos caras. O que que acontece? Eles fazem um grupo que eles querem desmistificar essa ideia de que RPG é uma coisa ruim, sabe? Que provoca crimes, que tira toda essa visão deturpada que as pessoas têm do RPG, entendeu? Mostrar que RPG é só um jogo, cara. É um passatempo, é uma diversão, entendeu? Eles querem também colocar isso nas escolas, cara, sabe? Usar o RPG como forma de auxílio ao ensino, sabe? O desenvolvimento de raciocínio, de trabalho em equipe, sabe? Muito legal. É muito bacana mesmo. Olha só, o site é bejrpg.ning.com. Tá, em breve eles vão estar com site.com.br aí. E, meu, entra lá, dá uma olhada, é muito bacana. Se você for empresário ou conhecer algum empresário, eles também estão procurando patrocinadores, é muito legal. Vale a pena dar uma conferida lá, é um puta de um projeto. Entendi. E também, né, Guizão, a gente vai estar deixando o link aí no post. Também. Também, Guizão, com essa onda de eventos aí, a gente tá deixando no nosso site um espaço pra quem quer divulgar aquele seu evento, né? Por exemplo, você tem um evento que vai acontecer, desde que seja nerd. É, por favor, né? Desde que seja nerd e que não infrinja com a moral e os bons costumes. Não, mas infringir, pode mandar a gente que decide isso, né? Vai. Você vê que manda os negócios. Se infringir muito, você manda um convite pra gente, aí a gente vê se... É, com certeza. E assim, quem quiser é só mandar um press release pra nerddrops@gmail.com ou pra nerddrops@nerddrops.com. E temos também, Guizão, aí a nossa promoção do Action Figure, que o pessoal parece que esqueceu, né? É um Action Figure do Caçador de Marte. É, pessoal, não custa nem um real, tá? Imprimir uma folha colorida, gente. Olha só. Com certeza. O Action Figure custa muito mais caro que isso, hein? E pra completar, eu ainda vou dar um abraço na pessoa. Pronto, agora vai bombar de e-mail, Guizão. Pronto, agora já era, todo mundo vai mandar. Todo mundo. Bom. Então, Guizão, e também mandem logo, porque assim, nosso prazo tá se esgotando. E se a gente não... E se a gente continuar recebendo esses e-mails com material tão fraco, quem vai ficar com o boneco sou eu. Temos também nossa outra promoção, Guizão, que ainda é uma surpresa, né? Mas mandem aí os seus contatos de Skype, telefone e nome, né? Isso, da onde é, a idade. Manda pra gente aí que vai ter um esquema muito legal. A gente tá só se organizando pra ver quando que ele vai começar. Sim, mandem aí no nerddrops@gmail.com também. Teve também a participação do Polar no FodaCast número 5 de Dia dos Pais. Muito bom, você ouviu? Não, o Polar tava... Cara, incontrolável. Cara, ele tava alucinado. Alguém soltou ele do manicômio, assim, muito absurdo, cara. Você sabe o que é isso, né? É a mulher que não deixa ele sair? Exatamente, é a mão de ferro ali, né? Não deixa o cara olhar pro lado. Polar é regido com um cabresto. Bom, tava ele e o Flávio, cara, no FodaCast. Muito bom também. A gente vai pôr o link também, meu. Ouçam o FodaCast, cara. É um podcast muito bom. Pô, agora o Roku Bank podia chamar a gente também, né, Guizão? É, não, porque assim, não, você já foi, o Argentone já foi. Não, no FodaCast eu nunca fui. Não, mas vocês já foram nos outros. Só eu fico sobrando aqui, né? Tchau, é. Abraço. Não, falando em abraço. Eu queria mandar um abraço, cara, e agradecer muito todo mundo que deu RT na gente essa semana, tá? É, a galera tá ajudando bastante o Nerddrops, que obrigado, gente. Sinal, espero que vocês gostem mesmo, porque, bom, eles não dão retweet de graça, né, cara? Sinal de que a gente só faz porque gosta mesmo. Obrigado, galera. A gente agradece muito, porque essa semana a gente se surpreendeu com a quantidade de acessos no site, a quantidade de comentários, a quantidade de downloads. Foi muito bacana. O Nick Ellis também, queria agradecer ele, que ele deu um retweet na gente também, e disse que ouve o podcast. Mas é isso, Guizão. Essa parte aí é bom, porque quanto mais pessoas ouvem, quanto mais pessoas comentam, mais promoções a gente tem, mais prêmios, mais brindes e a maior qualidade do podcast, né? Cara, eu tô caçando um brinde pra uma próxima promoção que você não tem noção. É aquele lá que você comentou aquela vez? Aquele. Puta, loucura, hein, galera? Então, eu tô vendo se eu consigo. Assim, eu consigo na permuta. Sei bem como é, viu? Bom, a gente também tem a comunidade do Nerddrops no Orkut. É só vocês procurarem Nerddrops lá e tem bastante gente, viu? Fala aí, Suzy. Porra, Guizão, como são muitas pessoas, então aí eu vou fazer o seguinte. Polar, voz de tic-teco. Vou falar o nome de todas elas rapidinho. Guizão, Polar e eu. Volta a voz normal. A comunidade tá bombando, a gente nunca divulgou ela, né, Guizão? Nunca. Por isso que bomba desse jeito. Só que se você acha que o Orkut já era, morreu, segue na gente no Twitter também, que volta e meia a gente coloca os posts lá, a gente fala das promoções, a gente fala do cast quando sai, é muito bacana. Me sigam também, vocês nunca vão se divertir tanto. Também mandar aí um abraço pro Dudu Salles e o pessoal... Não, peraí, vamos fazer melhor, vamos fazer um momentinho abraço que o Papo de Gordo faz? Vamos lá. Queria mandar um abraço pro Dudu Salles, o pessoal do Papo de Gordo. Eu queria mandar um abraço pro Pablo também, que junto com o Dudu fazem o MetaCast, que é um podcast muito bacana pra quem quer fazer um podcast. Eles dão uns toques absurdos, assim, muito bons mesmo, pra deixar a qualidade do seu podcast impecável. E eles indicaram a gente em 2 episódios do MetaCast, cara, puta, os caras são muito bons mesmo, eu gosto muito do trabalho dos caras. E muita coisa que eu sei, que eu aprendi de fazer de podcast, que deixa ele um pouquinho melhor, que deixa ele cada vez melhor, assim, a qualidade, é por causa do MetaCast, cara. Sim, sim, mandar um abraço também pro pessoal do PirataCast. PirataCast Jaburril. Meu, o cara é huge, né, mano? Chicante, né, Guizão? Nossa, cara, é muito grande. A galera do Tosco Chanchada, os caras são muito sangue bom. Precisava mandar um jabá de áudio lá pra eles, lá que eles falam. Mandar um abraço também pro pessoal do IR Geeks, que sabe como é, né? O Fausto, ele me largou. Ele não fala mais comigo, não me liga. Abandonou. Ele te ignora, isso tá com outro. Me ignora, ele me bloqueou no MSN. Nossa, que dó. Tô muito magoado. O pessoal do Fodacast também, os caras são muito engraçados, sim, cara. Cara, eu choro de dar risada com os caras. Muito bom, muito bom. O pessoal do Nowloading também, tem dado uma forcinha aí pra gente também. O pessoal do Nowloading não tem só dado uma forcinha no site, cara. Como eu encho muito saco do Rick e do André, cara. Às vezes eu quero saber o nome de um jogo, quero perguntar alguma coisa, eu já chamo os caras que eu já não ia aguentar mais, eu no MSN. E também um abracinho pro pessoal do Alienígenas, hein, Guizão? Alienígenas da América. Alienígenas da América também, que é o podcast sobre sexo, como eles se auto-intitulam. E, Guizão, essa semana aí em Bauru também, semana passada, teve o Zumbi Walk, né? Como é que foi? Rapaz, rolou mesmo o Zumbi Walk em Bauru, cara. Foi muito bacana. Foi uma iniciativa, assim, sabe? Foi uma iniciativa completamente civil, sem nenhuma empresa ligada. Foi tudo no mob mesmo. A galera se mobilizou. Foram mais de 100 pessoas, cara. E 100 pessoas num evento que nunca aconteceu em Bauru, que não tem nenhuma empresa ajudando. E de completamente nerd, que faz as pessoas pagar um mico comunitário, cara, meu, foi muito bom o evento. Eu não pude ir, eu queria muito ter ido. Eu até ganhei, cara, um taco de beisebol do amigo meu, o Rodrigo Chiquito. Eu ganhei um taco de beisebol dele, cara, pra me ir de Zombie Hunter, mas não deu pra eu ir, cara. Mas eu consegui algumas fotos, eu vou pôr umas fotos aí pra galera dar uma olhada como foi o evento. Sussi, vamos pra nossa leitura de comentários, então? Não, Guizão, a gente já deixou avisado no começo que não iria ler os... A gente avisou, não avisou? Que não, ler... não avisamos, não. Então é isso aí, vocês ficaram esperando pra ouvir seus comentários, essa semana a gente não vai ler os comentários, porque senão o cast vai ficar chicante e a galera não gosta de cast chicante, porque senão não cabe no cartãozinho de 32 mega do celular, né? Mas, galera, a gente agradece muito também os comentários, os e-mails enviados, tá? Semana que vem a gente promete que lê. Valeu, galera. Vamos voltar pro cast, Sus? O cast, Sus. Cinema. E vamos agora para os destaques de cinema. Shazam volta aos planos da Warner e já tem roteirista. Coadjuvantes soltam spoilers de Harry Potter. Rumores para o elenco de O Hobbit, que poderá ser uma trilogia. Gillian Anderson fala mais sobre o terceiro filme de Arquivo X. Fox contrata roteirista para Wolverine 2. Bruce Willis confirma que está em Os Mercenários. E As Branquelas terá continuação. Mais dois nomes anunciados em Caprica. Problemas judiciais podem impedir o quinto Exterminador do Futuro. E quarto filme da franquia Bourne já tem diretor. E aí, pessoal, vocês viram o trailer do Avatar essa semana? Opa! Ah, cara, vamos falar a real, eu vi, pelo que eu não sei se é porque eu não vi 3D, mas eu não achei nada demais, né? Mas eu já discordo já, viu? Porque no trailer dá pra perceber muita diferença dos filmes atuais pro 3D que ele vai estar trazendo no final do ano. Ah, cara, ele brilha mais e é o mesmo esquema das coisas mais pra frente e mais pra trás, cara. Só isso, eu não achei nada demais, assim. Sabe qual que é o problema aí, Léo? O problema é que o Guizão é conhecido porque gostar de qualquer merda que passa no cinema. Aí pra não ficar marcado, agora ele quer ficar se opondo a tudo que aparece agora. Não é não. Eu acho que o filme vai ser muito bom, mas pelo que eu vi no trailer, eu não achei que ele vai ser essa revolução absurda do 3D, entendeu? E se o Digisol entrar pra devastar os naves? Aí é outra coisa, meu filho. Eu quero ver tripa. Bom, mas o importante mesmo é que no final do ano a gente vai ter um dos melhores filmes deste ano e um dos melhores que o James Cameron já fez. Melhor que As Piranhas? O cara tem que ir com o dedo direto na ferida, né, meu? Já pega na lata, né? Melhor que As Piranhas? Deixa o cara, coitado. Todo mundo faz cagada. Você nunca fez cagada na vida? Direto. Então? É mais fácil a cagada. Mas as minhas cagadas não custam milhões de dólares, entendeu? Elas vão direto pro ralo, né? Olha o cara caga no box, sabe que não? O ralo não, que eu não cago no boneco, que eu não cago no chuveiro, mas... Suas cagadas saem voando que nem peixe também? Você não me viu cagando no ventilador, filho. Ó, a Michelle Rodrigues tá nesse filme? Eu vi, você viu que coisa estranha? Vai tá pra dar porrada e xingar alguém, acabou, já tinha, era. Tinha que ter alguém macho no elenco, né? Ah, cara, mas por falar nisso, ela também tá em Machete, e as fotos dela lá, ela tá mais bonita que a Jessica Alba, cara. E que o Danny Trejo também. Nossa, né? O Seu Madruga bombado, né? Não, e bem mais tatuado, né? Meu, o cara é o Seu Madruga, não tem o que falar ali, ó. Não, mas o caso da Michelle Rodrigues, velho, é que ela começa a tomar bomba demais, começa a participar dos filmes, e se eu não me engano, ela vai bater mais que o Sam Warren no Exterminador do Futuro. Caramba, ela quer virar um Schwarzenegger, muito, então, né? Schwarzenegger, certeza. Um Sylvester Stallone. Ah, tem que entortar um pouquinho mais essa boca, hein, fia. E foi divulgado no site The Hollywood Reporter que os estúdios da Warner Bros. E a DC Comics já escolheram o escritor Bill Burch para a elaboração do roteiro do filme do Capitão Marvel, ao lado de Geoff Jones. Vai falar sobre o adolescente Billy Batson, né, que se transforma no super-herói, ao dizer as palavras mágicas, duvido quem sabe agora. Shazam! Olha só, é a sigla que representa cada inicial de 6 deuses e semideuses do panteão grego, né? Informação inútil. É 5 deuses e 1 personagem bíblico. Porque Shazam é muito legal, entendeu? É, puto do herói, né? Assim, é o que eu queria, o herói que toda criança queria ser. Pra que ser Batman, que eu posso ser Shazam, né? Eu não consigo respeitar, cara, um cara que usa uma capa até a altura dos ombros. É, aquilo lá não é capa, não. Aquilo lá é um babador que tá do lado errado, bicho. Eu duvido que essa cordinha no pescoço também é pra pedir pra tomar uma enforcada, né? Não, é o seguinte, o cara roubou o uniforme do Flash e colocou o babador do lado errado, bicho. Aí... Aí o filme foi inicialmente planejado pra sair pela New Line Cinema, né? Que também é dos estúdios Warner. Aí outros roteiristas já realizaram alguns rascunhos, que foram o William Goldman, Brian Goloboff, Joel Cohen, Alex Sokolov e John August. Aí o encarregado da produção e direção é o Peter Siegel. Bem, e essa semana ficou provado de uma vez por todas que a Warner, pelo jeito, só fica de olho nos protagonistas mesmo de Harry Potter, né? Porque o pessoal que é coadjuvante fala qualquer coisa que quiser, né? Porque o Joshua Hardman, que faz o Goyle, soltou os 2 spoilers, cara. Essa semana, falando sobre a questão da divisão do filme 1 e 2, aonde que isso vai acontecer na parte do livro. E um outro problema aí relacionado a incêndio, né? Que incêndio? Atenção, se você não quer saber spoilers, pule pelo menos 1 minuto desse programa. Do que acontece? O Goyle falou aqui, a parte que vai separar o filme 1 do filme 2 é quando o Harry, o Ron e a Hermione acabam aquela rotina infernal de ficar fugindo de acampamento para acampamento e acabam sendo presos pelo lobo lá, Greyback, e o pessoalzinho dele lá, que eram conhecidos como os Snatchers. E eles estão sendo levados pro castelo do Malfoy lá. E o segundo vai começar já no castelo do Malfoy. E isso já deu uma... Isso aí, pra quem é fã, pode ser um absurdo, então a gente já tá falando que é spoiler. Eu já li todos os livros, então beleza. Ou sobre o outro spoiler que ele soltou tem a ver com o coleguinha dele, o Jamie Whalen, que faz o Crabbe. Nossa, não vale nada esses dois, hein? Puta merda. Nem no livro esses moleques não presta. É bem da Sonserina mesmo. Nossa, né? vale nada. Então, o cara foi pego lá por porte de Eva e tudo mais. Então, o que aconteceu? Como ele não vai poder participar do filme porque ele tá puxando o cano? É Eva, né, Polar? É Harry Potter, né? É um, né, um pozinho de flu, qualquer coisa aí. Com tanta Eva mágica lá, o cara foi fumar uma logo da logo da com tanta Eva mágica lá, o cara foi fumar uma da Jamaica, mano. Você tá de brincadeira comigo. Então, é mais interessante porque assim, no livro... fumou uma da Jamaica. Aí chega, e o que aconteceu? Como ele foi preso e não vai poder participar das filmagens, no filme do livro acontece um incêndio em Hogwarts e quem morre é o Crabbe. Como ele não vai participar, quem vai morrer é o Goyle. Então, isso aí, no livro, talvez você tenha um pouco de impacto, até porque no livro, no set, os 3 estão juntos o tempo todo, né? Mas no filme, eles já nem aparecem mais. Eu não sei se foi intencional ou não, por causa de... Se fizeram isso no quarto final, por causa da prisão do rapaz, mas ele já não vai participar, né? Foi fazer mágica na cadeia, então, é isso. Vai, aparata aí, desaparata aí, moleque, vai. O problema é que Crabbe, por ter queimado na vida real, ele não vai poder queimar no cinema, né? Meu Deus. Ai. Pô, e vão queimar ele na prisão, né? Só sei queimado com as bordinhas que não aguenta. E já que é um The Transformers, né? Nessa semana foi anunciado um novo rumor. O rumor de que o filme O Hobbit vai ser uma trilogia também, sabe? Uma trilogia de 3. Que não é, né? Uma trilogia de 3 e 3D, né? Então, eles estavam querendo fazer isso porque eles iam pegar a primeira parte, ia ficar com o Guilherme Del Toro, né, as duas primeiras partes, e a terceira parte ia ser do Peter Jackson, porque aí ia ficar mais, assim, ia manter um elo maior com o filme do Fofo. Que? É, se fofo, fofo do Frodo? É, o fofo. Do frouxo. Eu acho que mesmo se eu estivesse na merda, eu nunca aceitaria fazer um papel daquele, mas tudo bem, né? É só rumor mesmo, nada de oficial foi divulgado. O que vocês pensam disso, assim? Merda foda. Ah, eu acho que Hobbit, ele não fala de um assunto muito denso, assim, pra você dividir em três filmes. Eu acredito que dois já tá de bom tamanho. E pelo que eu vi, assim, do Hellboy, muita gente não gosta, mas acho que o Guillermo del Toro, ele manda bem. Eu acho que o Guillermo del Toro manda bem pra caralho mesmo, hein? Não, só que Hellboy é um bicho. Ô, louco. O Hellboy. Desconecta ela. Não. Espera só, me aguarde que eu tô preparando pro Harry Potter dar notícia da próxima, aí você vai ver. Agora, papo sério agora, Oliver. Você já leu o Hobbit? Já li. Do Como topo, acaba? Li Como acaba em 5 segundos? A minha última Spoiler? Página é em branco. Não, mas ó, na minha opinião, eu acho que o Hobbit, um ótimo livro pra ficar em dois mesmo. Esse negócio de trilogia, de 3D, tá ficando muito palhaçada, tá todo mundo querendo fazer uma trilogia. E o Guillermo del Toro é um mestre nessa arte de animação, dado o Labirinto do Fauno, né? É, o que pode acontecer também é o seguinte, o Hobbit, ele pode ser que os dois filmes sejam aí com 3 horas, pelo menos, de duração, entendeu? Ou se fazer 3 com 2 horas, não sei se compensa, de repente fica menos cansativo, mais fácil de acompanhar toda a série de filmes, né? Mas aí... É uma boa ideia. De repente, depende do cineasta envolvido, né, cara? Então, mas eu não sei não, Oliver. Eu acho que se ele fizer 3 filmes, vão ser 3 filmes de 3 horas, cara. E se fizerem 2 filmes, vão ser 2 filmes de 3 horas. Eu acho que o Hobbit, cara, um filme bem feito, mesmo de 3 horas, leva inteiro o livro. É, então. É, mas é que nem eu já disse. Ele não é um livro fácil de ler. Ele não tem, assim, complexidade nenhuma. Ele até é tão fácil, não precisa nem saber ler. Né? Não. Acompanha pela gravurinha ali, né? tem os DVD gravados pelo Cid Moreira. Meu Hobbit. Cid Moreira leu o Hobbit. Nesta terra distante, onde nenhum homem mais andou, o Barba Branca Gandalf apareceu na toca de um hobbit. Isto é fantástico. E agora, Mr. M. Mr. M é o Gandalf. Mr. G. Pô, ia casar perfeito, né, cara? Mr. G é pornô isso aí, mano. Não, até porque o Ian McKellen que faz, né? Você disse porque ele é viadão? Bichona. Bicha véia é o pior tipo de bicha que tem, cara. É mesmo, pô? Perde a vergonha, cara. É mesmo? Você tá cansado de bicha véia na sua vida, é isso? Ah, tem um aluno lá que é bicha véia, 35 anos. Ele é bailarino, coreógrafo e cantor. E agora tá fazendo fonoaudiologia. Nossa, modelo e atriz. E ele anda te chavecando, Polar? Graças a Deus, não. É. Já me ligou 2 vezes pedindo um boga. E ainda falando sobre o Hobbit, nós temos que antes da Comic Con, e era esperado que o Peter Jackson fosse anunciar o ator que ia viver o Bilbo Baggins, né? Aí os nomes cogitados ficaram em 3, que eram o James McAvoy, de O Procurado, o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, e o David Tennant, que faz a série Doctor Who. E o Tennant já foi falando direto pra MTV que não tava sabendo de nada, que ninguém tinha procurado ele, e já jogou pra escanteio. Aí o Radcliffe já começou também que não tava na produção, e começou a falar, não, obrigado. Falou assim, ninguém me pediu, eu não quero fazer, mas também eu acho que se eu quisesse fazer, ninguém ia deixar eu fazer, sabe? Quando aquele fiofó doce. Aí falaram pra ele, né, meu? O Tennant já falou que não vai. Você tá falando que não vai. Só sobrou o James McAvoy. Daí ele começou aquela rasgação de cima. Só sobrou é foda, né? Só sobrou. Liga pro cara e falei, aí, ó. Todo mundo é pra trás. Só sobrou você. Bolacha do pacote, né? Ó, jogou bolacha na bolacha, jogaram fora do pacote, pegaram no lixo, né? Aí quando falaram que só tinha sobrado o McAvoy no páreo, né? O Radcliffe começou a falar que ele era fantástico, que ele devia fazer o papel, que ele já fez demais esse papel de fantasia, que tava na hora do McAvoy assumir, apesar do McAvoy ter feito Crônicas de Nárnia, né? E tirou dele fora falando que pra ele já tinha dado isso já, né? Só que o que parece é que o Jackson e o Del Toro já escolheram o nome pro Bilbo. Só que eles não vão anunciar, nem vão contactar o ator enquanto eles não tiverem um roteiro sólido, né? Ah, eles sabem quem que é, mas não vão avisar o cara, é isso. É que nem quando você tá namorando uma menina e você não avisa ela que você tá namorando ela. Agora me diz um negócio, A Kel, você leu todos os livros aí do Harry Potter? Eu li todos. Então me diz um negócio, o personagem, o Harry Potter, ele é igual a esse, a interpretação desse Daniel Radcliffe, cara? Ó, cara, parecido, que eu já li, a viadagem dele é parecido. Não, não é questão de viadagem, é que eu acho ele um péssimo ator. Então, não é porque eu sou fã desde menina, que eu tenho todos os livros, que eu vou idolatrar os filmes e os atores, entendeu? Ah, sim, é que eu queria saber, porque de repente o pessoal, eu sempre quando eu entro pra falar alguma coisa, eu chego esculacho, por enquanto tá sendo assim, né? Mas, claro. Mas o que acontece é o seguinte, eu acho tão controverso o pessoal colocar esse Daniel Radcliffe em elenco de filme que nem agora tá rumorizando aí pra fazer o Bilbo no Hobbit, e ele já tem o Harry Potter, ele é um cara que ele entra no elenco, cara, e ele acaba com a magia. Cara, não, mas deixa, antes dos próximos comentários, vocês esperam o quê de um ator que posa pelado perto de um cavalo branco, velho? Não, e outra coisa, vocês esperam do quê de um cara que não se... Porque, tipo, o Daniel Radcliffe tem o olho azul e o Harry Potter tem o olho verde. Ele não acostumou com lentes de contato normal. Ele faz tudo por computadorizado, entendeu? Ele muda a cor. É uma bichona, meu. O cara não acostuma com lente. O cara não acostuma com lente. O cara do Prepúcio não acostuma com banho. E por aí vai. Essa nova geração de atores, velho, é um nojo, mano. É, o cara do... O Crable lá não acostuma com a sociedade, né? Então ele... Ele se acostumou com as leis, então... Mas eu posso falar uma coisa? Não, mas sabe o que aconteceu? Eu particularmente acho que quando começou o Harry Potter, por ter pego o Radcliffe, bem jovem, acho que quando ele era mais jovem, ele encaixava mais com o personagem. Só que quando ele foi crescendo... O personagem encaixa mais nele, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, ele sempre foi ruinzinho. Só que ele falou, não, mas eu acho que esse moleque, quando crescer, ele vai melhorar, porque não é possível ser ruim assim a vida inteira. É porque eles não viram o Nicolas Cage, cara. Coloca ele lá pra fazer o Harry Potter. Mano, mas o fato é, cara, ele nunca foi bom. Acontece que ele é igual ao Harry Potter, cara. Ah, mas eu não acho ele igual ao Harry Potter por causa do seguinte. Eu também não acho. Não tem, cara. No livro o cara tem mais personalidade. Agora... No filme, o bicho não consegue sair uma piadinha natural. É, mas eu tô falando fisicamente, tô dizendo. Ah, fisicamente tudo bem, fisicamente não pode ficar parecido. Também, não parece também, fisicamente. Agora o cara não consegue engrenar uma piadinha pra fazer o personagem, ele não consegue fazer uma piada sem ser forçado, ele não consegue fazer uma cena com emoção que não pareça que o cara tá com o saco espremido, sabe? Ele, quando ele começou no primeiro filme lá, ele era já um ator mirim ou foi pego qualquer um? Ele era mirim, acho. Se não me engano. Pelo que eu me lembre, ele foi feito uma seleção de uma escola, assim, de atores juvenis, mas não era nada oficial. Então, tipo, eles estavam lá, mas eles não eram atores, eles não podiam ser chamados de atores, eram crianças que encarnaram nos papéis. Você já mãe de alguém falou de uma escola só? A mãe de alguém. Só tinha ele. Eu te corrijo ainda, eu falo que de uma classe só. É. De uma panelinha só, né? Uma panelinha, né? Uma classe com dois alunos. Um era ele e o outro Nicolas Cage. Não, eu era ele e o Nicolas Cage tava dando aula. É verdade. Era o diretor da escola. E os estúdios da Fox não estão perdendo tempo, infelizmente, com relação à continuação de X-Men Origins Wolverine. Christopher McQuarrie foi contratado para escrever o segundo filme solo de Wolverine, que se passará no Japão. Saga favorita de todos, que era minha também. McQuarrie é conhecido pelo roteiro de Os Suspeitos, de Bryan Singer, colaborou no texto de X-Men e voltou a trabalhar com o cineasta em Operação Chatícia, ou Valkyria. Foi de um encontro entre McQuarrie e Hugh Jackman que surgiu a ideia de chamá-lo para escrever o longa do Mutante. De nenhum com ninguém, né? Ai, meu Deus do céu. Eu vou chamar Hugh Jackman, cara. Tipo, escolhe o roteirista. Eu sou o diretor, mas foda-se. Escolhe o roteirista. Voltando. Neste arco, o Logan se envolve com o Mariko Yashida, cujo meio-irmão, o mutante Kenuichi Harada, é mais conhecido dos eleitores pelo nome de Guerra Samurai de Prata. A saga era um dos momentos mais marcantes da trajetória do mutante e impõe ao mutante o desafio de equilibrar seu ímpeto animal com o código de honra dos samurais. Olha, sinceramente, eu não assisti X-Men Origins Wolverine e não vou querer assistir essa segunda parte, porque, pelo amor de Deus... Pode assistir, você vai dar muita risada, cara. Eles querem falar, não, Léo, assiste sim. Filme fantástico, eu vou te falar um negócio, no final eu choro. Eu choro, grito, dou soco na cadeira, o que quiser. Eu cresci lendo o gibi do X-Men e vai ser, assim, uma faca no peito, porque, olha, esse filme tá muito horrível, viu? É, cara, e ainda acrescento aqui que ainda falta encontrar um diretor, mas isso tá faltando desde o primeiro filme, né, então... Pede pro Jackman procurar um. Ah, ele vai todo animadinho lá, o maluco. E depois de tanta especulação, a verdade finalmente veio à tona. Bruce Willis, o nosso eterno John, que é motherfucking Lane, tá em Os Mercenários. Puta, até que enfim uma notícia que presta. Não, ele vai fazer o personagem Mr. Church, ou Senhor Igreja. E vai contratar o grupo pra tarefa na América Latina. E a cena em questão será uma participação ao lado de Sly e Schwarza, mano. Mas não fala mais nada. E o tal papel que será desempenhado pelo Willis foi ofertado pro Arnold Schwarzenegger. Mas o Governator resolveu fazer um papel menor e tal. Que no final vai ser uma participação especial ao lado do Stallone. Cara, muito bom. O papel menor dele é o de governador? É, bem original, né? Não é governador, é governator, meu. É, bicho, e o Bruce Willis que se cuide, porque se ele mandar um Yip-Ki-Yay nesse filme, ele toma porrada. Ele toma porrada na cara bonito, porque o elenco vai ter o Jason Statham, o Jet Li, o Mickey Herc, que não bate ninguém, mas pelo menos dá medo, que aquela cara horrorosa dele, o Randy Couture, o Antônio Minotauro tá no filme, cara. Minotauro, ele tá como um dos principais... Puta, ele é um dos... Principais putas? Principais putas. Nossa senhora! Pagas? Vai ser bonito o puteiro desse lugar, hein? Puteiro de traveco, né? O Minotauro, traveco... Falar em Minotauro e Randy Couture, eles vão ter uma luta agora, dia 29, os dois, né? E o Sly, pra promover, na Silmarils pegou um documentário falando dos dois, sabe? Mostrando cena com os dois e entrevista com eles, cara. Tem o Dolph Lundgren, o Terry Crews, Steve Austin, Charisma Carpenter, Brittany Murphy e Gisele Tiema. O filme tem estreia marcada pra 23 de abril de 2010. O filme The Expendables, né? Que chama no original em inglês, teve um orçamento de $80 milhões. E aí, esses caras são os brucutus, né? $80 milhões gastos em coleiras, jaulas e... Sei lá, tranquilizante. O filme mesmo custou 1.000 contos. Agora os restos 79 foi só pra domar todo mundo, cara. Foi 1.000 aí de comida, de ração. Ração. Foi 1.000 de ração, fi. O resto de arma e tranquilizante. Não, mas não é à toa, né? Isso aí vai gerar... bilhões na conta de todo mundo, porque assistir o Sly, o Governator e o Bruce Willis batendo, chutando bundas, é demais pra conta. Não, mas o Bruce Willis e o Schwarzenegger não vão ter, acho que, cenas de ação, não. Não vão ter. Eles só vão ter participação. Mas só a participação deles, né? É um fato de tirar a terra fora do eixo, né, cara? Claro. Com certeza. É basicamente o filme que todo mundo sempre sonhou em ver, né, meu? É o filme de boteco, né? Cara, só faltou Chuck Norris, cara. Só isso. Só. E Charles Bronson. O que a gente tá esquecendo de falar é que foi filmado no Rio de Janeiro. Imagina essa banda de gente no Rio de Janeiro. Quero ver vir com um dadinho ao caralho agora. Quero ver esse bando de negro correr atrás de galinha. Que a hora que ele foi terminar de falar Zé Pequeno, vai tomar tanta tapa na orelha. Eu imagino, chega o Schwarza lá na boca do morro e fala: não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Gritando com aquela boca torta, né, bicho? Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Where's Baiano? Where's Baiano? O filme vai ser gravado no Rio de Janeiro? Já será que foi. Eles vão, mas será que eles estão usando... Vão fazer que nem o filme do Hulk, que vão pegar todos os atores que eram pra ser brasileiros e vão pegar espanhóis pra fazer papel de brasileiro? Isto vai ser foda. né? Venha cá, seu viado. Você trabalha viado. Muito bem. Vou te Nossa. Pagar em dobro. O cara você vale. Aquele cara na favela quase mandou um cabron. Venha lá, cabron. É, mas peraí, outra coisa que tem que falar é que o filme foi rodado no Rio, mas não se passa no Brasil o filme, né? É o que eu ia falar agora. Ou seja, é a desculpa perfeita pra nego falar qualquer coisa que nego vai engolir, né? Reza a lenda que vai ser, assim, é um país qualquer da América Latina, então necessariamente não precisa falar português. É, sobram tantos, né? Guiana Francesa vai ser o filme. E já que a onda é Battlestar Galactica, mais dois nomes foram anunciados aí pro seriado Caprica, que é um spin-off da série, né? O comediante Patton Oswalt, que fez aquele Blade Trinity e Taxi, e o ator James Masters, que fez Buffy, Smallville, ele era o vampiro loirinho da Buffy, o Spike. Os dois foram confirmados no elenco, né? Alguém acompanhou já? Alguém viu o primeiro episódio de Caprica? Alguém acompanhava Battlestar? Só você, Sus. Você é um fã do Battlestar aqui. Defende, vai, defende. Isso e Stargate, só você, cara. Continua falando, vai, Sus. Não, meu amigo, vou ganhar um pi aí. E também gosta de Battlestar Galactica. Cara, é bem isso. Battlestar Galactica vai sair no Sci-Fi, que mudou de nome faz um tempão, em 22 de janeiro de 2010. E já que estamos na onda de robôs e animações, problemas judiciais eles podem impedir o quinto Exterminador do Futuro. O diretor do filme, MacG, disse que já estaria gravando, planejando o quinto filme para sair o mais rápido possível. E os produtores, né, desse Exterminador do Futuro, A Salvação, Derek Anderson e Victor Kubica, eles pegaram um empréstimo de 30 milhões para adquirir os direitos sobre a franquia, né, das máquinas do futuro. Só que a empresa não recebeu o dinheiro, entrou na justiça e agora tá processando os dois por causa disso. Agora fica a dúvida, o Exterminador vai sair, não vai sair e fica essa passada de bola. Mas você sabe o que é isso, né, cara? É a Skynet precisando de verba pra se manter agora. Então os caras desviam tudo. Mas o que vocês acham aí? Será que o quinto Exterminador chega? Ele vem do futuro? Ele... Olha, cara, eu acho que 30 milhões pra impedir, pra embarreirar de sair o Exterminador do Futuro 5 é pouco, cara. Eu também acho pouco. Eu acho que não segura, não barra o filme, não. Não, não que sabe. Vai aparecer alguém, vai pagar esses 30 milhões, vai rolar um cala-boca aí. Meu, quanto que já tá dando o Terminator Salvation já? Nossa, tá atingindo altos índices. Deve ter passado dos 300 milhões já. Aí depois de 4 filmes e uma série, o Exterminador sempre dá um jeitinho de voltar pro futuro, né? É, ele consegue, né? Pro passado, quer dizer. E de acabar com o futuro também, né? De acabar com o futuro. Ou no caso da série, de acabar com toda a franquia, né? Meu, quando falar... A série era boa pra caramba. A primeira temporada da série foi boa. A segunda só tem uma? Tem duas? Não, tem duas temporadas, mas, cara, o esquema do seriado do Exterminador do Futuro é assim, um filme que ele fez muito sucesso, então você não pode esperar nada além do que é um seriado razoável. Nunca vai superar o filme. E outro, o seriado era bonzinho, sim, tinha a historinha lá. Lógico, talvez nunca batesse com a história realmente do filme e tudo mais. Ah, mas aí você resumiu o problema dele, cara. Quem é fã mesmo não vai concordar com isso. Se você tem um filme que tem, onde acaba um filme e começa o outro, se começou a viajar muito no meio, o nego vai falar, não dá pra assistir essa merda, né, cara? E não é nem só isso, sabe o problema também? É transformar a Sarah Connor na principal. Porque ela não é a principal, ela só é fodona. Você sabe que ela é foda, mas ela não é a principal. E tornar isso tornar ela principal acabou mudando muito do rumo da história na série, entendeu? Diz uma coisa pra mim, na série, ela é machona que nem ela é no filme 2? Não. Eu não acho muito, não. O que aconteceu? Ela regrediu, então? Não, não é que regride. Bom, ela teoricamente passaria depois do 2, né? Então, passaria depois. Pô, no 2 ela era foda, ela conseguia recarregar com uma mão só. Aí falou, não, agora eu sou uma dona de casa desesperada. Não, e não, outra, ela tinha que ter aprendido um pouco de macheza com o Leônidas, né, cara? Mas ao meu ver, cara, eu não acho que ela deixou de ser foda. Ela continua sendo foda. Só que como é um seriado, ele tem que mostrar um lado mais humano do personagem, né, cara? E é nessa que o seriado acaba perdendo a audiência dos fãs que são fãs mesmo, né? Os bitolados. Televisão. E vamos para os destaques de TV. Novo formato de Scrubs tem primeira contratação. Denzel Washington vai estrelar série na TV. Um caça-fantasmas entra para o elenco de Heroes. HQ de zumbi, Os Mortos Vivos, será transformado em telefilmes. Puta que pariu, telefilme é muito feio, né, cara? Quer dizer, você não tem competência para fazer pro cinema, faz um telefilme. E para os fãs de Scrubs, já aconteceu aí a primeira contratação. Pra quem não sabe, depois de um final de temporada épico, que foi muito bom, diga-se de passagem, Scrubs vai sofrer uma repaginada pra nona temporada. Além de ter mudado de emissora recentemente, Scrubs agora vai ser focado mais nos residentes. Com a saída do JD, da Carla, da Elliot e do Dr. Kells, muda totalmente a premissa do seriado. O mais novo contratado é Dave Franco, do seriado Greek. Vocês assistem Scrubs, Greek, alguma coisa? Olha, cara, eu vou falar que eu assisti alguns episódios de Scrubs, mas nunca acompanhei a série, mas eu achei bem divertido, cara. Deu umas risadas legais, assim. Eu curto o faxineiro From Hell. Então, cara, agora na nona temporada quem ficou foi o faxineiro, né? The Janitor, Dr. Cox e o Turk. Todo o restante vai só aparecer em participações especiais. Peraí, doutor o quê? Cox? Dr. Cox. E o Denzel Washington, que pode ser o próximo nome de uma das estrelas de Hollywood a estrelar uma série de TV. Ele tá em negociação com a Fox pra assumir a série Billy Stiles. É um drama policial criado por Virgil Williams, que é o mesmo cara que criou 24 Horas e ER. E essa série surgiu num conto escrito pelo mesmo, né, pelo Williams, há 6 anos atrás. Aí o enredo foi desenvolvido pra uma série de TV por assinatura e tal, teve algumas transformações pra série de TV aberta com a Fox no comando. E a série, do que ela fala? Ela fala de um ex-membro de uma gangue que é considerado um gênio e que acaba virando policial. Nossa, Oliver, quantos filmes você já viu que tem uma coisa assim? O cara é uma gangue marginal, só que ele é super dotado e vira policial. Eu não lembro nenhum dos 150 o nome assim. Pouco batido, né? Não acontece, não. Ele é nem batido, ele é surrado, né? É surrado. O Leonardo DiCaprio, ele depois lá que ele engana todo mundo, que ele é um falsificador do caramba lá, ele não vai trabalhar pro FBI, cara? Vai. Nem pra mim se for capaz. E isso daí é uma história real, né, cara? Exato. E essa não tem fundamento, né? Bom. Além de atuar, cara, o Denzel Washington talvez seja um dos produtores da série, junto com o Williams, o Todd Black, o Jason Blumenthal e Steve Tisch. Eu não sei o que o Denzel Washington anda fazendo da vida dele, mas, cara, esse é um final de carreira muito melhor do que o do Nicolas Cage, né, cara? Bom, pelo menos ele tem um trabalho decente pra fazer, né? Ele ou vai não produzir o negócio também, né, cara? Cara, mas é o seguinte, todo ator que vai pra série de televisão, cara... É um passo pra assumir, hein? Então, cara, estatisticamente o cara tá fudido, cara. Tu me desculpa, mas... Os dois últimos filmes do Denzel foi aquele The Taking of Pain and 1-2-3, que ele contra trem, a cena, né? Isso, do metrô. O John Travolta. O John Travolta. E o Book of Eli, que é um futuro meio apocalíptico. O melhor filme do cara é aquele Chamas da Vingança. Chamas da Vingança e Dia do Treinamento, cara. Que ele enfia a bomba no rabo do cara, né? Puta, que ele amarra a mão do cara no volante, assim, com fita, e ele vai cortando os dedinhos do cara. Meu, isso é demais, cara. Esse filme é muito louco, meu. E aquele cara lá era um brasileiro, não era? É o cara que faz o Carandiru? Era o professor louco do Malhação, não era? Não, o que comia louco. O que comia o... Ah, não, tem o professor louco e tem o outro que comia o Rodrigo Santoro lá. Mas quem não comeu aquele Rodrigo baianinha. Santoro, né? Opa! Era aquele ator mirradinho lá, cabeça meio chata, meio cearense. Isso, é. Ah. E o cara teve as manhas de... Renato Aragão. Renato Aragão. Não é, cara. E esse cara, ele teve as mães de ir no Jô Soares e falar que ia fazer um filme contracenando com o Denzel Washington, cara. O cara aparece, sei lá, 5 minutos do filme, cara. E a quarta temporada de Heroes ganhou um reforço no elenco. Ernie Hudson, mais conhecido como caça-fantasma Winston, ganhou um papel recorrente na série. Ele será o Capitão Lubbock, um detetive de Baltimore que persegue um dos personagens principais. A NBC não deu mais detalhe, mesmo porque não deve ter mais nenhum, sobre o papel. Hudson tem trabalhado nos últimos anos em séries como Desperate Housewives e Oz. O primeiro volume da quarta temporada de Heroes, intitulado Redemption, começa em 21 de setembro. setembro. Agora, imagina a cena. Você pega Heroes e vamos transformar Heroes num seriado bom. Primeiro caça-fantasma que você põe em Heroes, quem que é? Geleia. Imagina Geleia e Heroes, cara. Já não falta muito. Não, eu espero ansiosamente a quarta temporada pra ver a Claire com a amiguinha de faculdade dela. É mesmo? É, papai diz que vai ter cenas tórridas lá, né? Papai fica animadíssimo quando lembra disso. Agora, Heroes, cara, pra ficar melhor, eu teria que acabado no penúltimo episódio da primeira temporada, cara. Eu vou ser honesto com você. Eu assisto Heroes, assisti o final da terceira temporada e provavelmente vou assistir essa quarta temporada. Eu não consigo deixar de assistir essa bosta, cara. Sussi, você sabe que terapia ajuda, viu, cara? Sussi. Já procurou uma bezendeira? Não, na verdade, meu psiquiatra, ele deu um negócio pra mim tomar sempre antes de começar a rir. Fala o que ele tem pra tomar. Michael, você pegou o que ele tem pra tomar, fala aí. Ah, agora eu vou falar sério. Eu assisti até a terceira temporada. Eu era um dos retardados que não conseguia parar de assistir. Mas a hora que eu assisti... Bem-vindo ao clube. A hora que eu vi o último episódio e que rolou aquela coisa que o Silas se transformou no Peter Petrelli. Aliás, atenção, aviso de spoiler. Depois, né? Deixa desse jeito. É bom você colocar isso antes, né? Na verdade, não, cara. Ninguém liga mais pra Heroes, não. É Heroes. Aí depois que o Silas se transformou no Peter Petrelli, ela falou, não, vamos fazer que ele é o Peter Petrelli, ele vai ser o cara. Eu falei, beleza, né? Pelo menos vamos ver o que vai daí. Mas ele já... terminaram o episódio, já deram um prólogo da quarta temporada, já mostrou ele se lembrando. Pô, que sacal isso, meu! Eu não aguentava mais o Siler tava insuportável. É, mas tudo que ele sabe fazer é levantar um dos lados da monocelha dele. Mas talvez essa quarta temporada seja melhor, né? Porque o roteirista da primeira temporada foi demitido de Pushing Daisies, né? Até porque acabou o seriado. Então talvez tenha uma historinha aí um pouco melhor, sabe? Mas se eu não me engano, o Brian Fields Miller já tinha voltado no meio da terceira temporada, cara. Não, na verdade, tava previsto dele voltar, mas ele não iria fazer nada. Tipo, ele já havia sido contratado, mas acho que só pra dirigir Não, mas ele era consultor, assim, mais ou menos, do Tim Krieg. Ele era o líder dos roteiristas, entendeu? Isso que absurdo, né, cara? Cara, os caras mandaram até caça-fantasma pra tirar o Uruka lá, bicho. E para os aficionados no HQ The Walking Dead aí, que já tá entrando em seus anos de publicação. Nossa, ok do duplo sentido, né, cara? Me deixa, tá? Não, mas sério, Walking Dead, puta HQ legal, sobre zumbis, a premissa qual que é? Não é você ter um grupo sobrevivendo a zumbis. A premissa do HQ é você ter os conflitos internos daquele grupo. Então, assim, é um negócio bem... É um HQ... Eu não sou... Quem me conhece sabe que eu não curto HQ, esses negócios. Mas The Walking Dead é uma que eu acompanho, que eu tô gostando muito. E mostra bem os conflitos e tudo mais. E The Walking Dead vai virar um seriado, né? Alguém tem aí alguma... Ah, se sair em manhwa ou mangá, eu vou ler. É, eu também. Sabe o que eu falo do... O que eu falo do Walking Dead, cara? É justamente por isso que eu gosto dos filmes do Romero, tá ligado? Porque a graça... dos filmes, não são os zumbis, cara, mas sim aquelas pessoas que estão enfurnadas numa casa 6 meses sem comida, sem água, sem luz, 10 pessoas numa casa de 3 cômodos que não aguentam um olhar pra cara do outro mais, entendeu? E não podem dar um passo pra fora pra ficar sozinho e tomar ar porque vai ser morto por uma cidade inteira de zumbis. Então, eu gosto dos filmes do Romero por causa disso, porque a graça não são os zumbis, a graça são os conflitos das pessoas com os zumbis, entendeu? E aí, ó, um puta spoiler, tá? Pra você ter uma noção de quão tenso e sombrio é esse seriado, o personagem principal, ele vai atrás de suprimentos, se eu não me engano, tal, e ele é raptado por uma cidade, por uns caras de uma cidade, e os caras levam tudo assim, ah, você tá vivo, então você é de fora e a gente vai te pôr pra lutar com aquele zumbi. E nessa, eles começam a fazer perguntas de onde ele tá, né, onde que tá o grupo dele, que eles estão escondidos numa detenção. Porque queira ou não queira, se você pensar bem, é um dos lugares seguros. Mais seguros pra você ficar, com certeza. É, porque lá dentro depois você vai ter arma, você tem as cercas. Bom, mas resumindo, o cara perde a mão, fica desesperado pra voltar pra mulher, que tá grávida, com bebê pra nascer. Ele volta, passa-se ele algum... Ele perde a mão e coloca uma motosserra no lugar? Não, cara, o pior é que ele fica com a mão e, cara, ele tem um filho de 7 anos que acompanha ele depois que o pai quase morre, o filho, tipo, o cara, ó, é muito tenso, cara. Mas, voltando, ele volta pra prisão depois de um tempo, o cara que arrancou a mão dele, acha a prisão, vai até lá, aí eles começam a fugir, porque o cara tá com um tanque de guerra e o cacete. A hora que eles começam a fugir, o cara vai dar um tiro na mulher que já teve o parto do neném. A hora que ele olha pra trás, ele vê a mulher e o bebê pequenininho de colo morto. Sabe como chama isso? Como? Poder de síntese zero, desgraçado. Mas é muito bom, viu? Tudo isso que tu falou, Sussi, no mínimo devia estar em 2 quadrinhos. Não, cara. O pior é que não tava. Mas vale muito a pena quem quiser ler. Representa assim, né? O cara mora numa detenção, ele vai buscar mantimento. Aí lá os caras sequestram ele, arrancam a mão dele fora, aí ele volta fugindo, aí os caras descobrem onde é a detenção e ainda mata a mulher e o filho dele. Nossa, acabou. Aprendeu como que faz? Cara, e não é só isso, você resumiu décadas de filme zumbi, cara. Porque é só isso, cara. O gênero zumbi, ele é muito legal, cara, mas convenhamos, cara, é só isso. E agora porque tem, intriguinha interna do grupo que tá fugindo, cara, é sempre isso agora. Isso você vê nos últimos filmes de zumbi todos. Você vê no Terra dos Mortos, você vê lá no filme do Zack Snyder, o... Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Cara, sempre é isso, cara. Mas eu acho assim, é muito legal, mas é sempre a mesma coisa. Não, mas eu gosto disso, viu, cara? Eu sou da opinião que tudo com zumbi fica melhor, viu? Com certeza. Inclusive, o Guizão aí tá pensando, né, Guizão, em lançar a campanha dele, não tá, Guizão? É, eu tenho uma ONG, tá? Chama Pro Zumbi, tá? Porque todo mundo sabe como matar um zumbi, mas ninguém sabe dar amor, carinho, educação. Não, dá risada não, dá risada não, isso é sério. Você mantém isso em segredo, pô? Não. Vou divulgar, mas, Guizão, eu discordo de você. Não tem aquele filme lá do Simon Pegg, todo mundo, acho que é Todo Mundo Quase Morto, no final o pessoal adota o zumbi, fica tudo amiguinho, faz ele trabalhar, tem isso também. Não, mas tem aquele Fido também, que é zumbi de estimação lá. Isso, tem esse lance também. Mas é uma minoria, né, olha, você concorda comigo, né? A minoria que tem esse... Não, vou contar não. O mais legal da notícia, ninguém falou, o Frank Darabont, cara, ele já dirigiu, cara, várias adaptações baseadas nos livros do Stephen King, cara. Se ele fechar acordo pra fazer isso daí, vai ser muito 10. É, tomara que não seja um filme que nem o Apanhador de Sonhos, né? É, ele é especialista em adaptar coisas de terror, né? Que nem o Velocidade Máxima. Foi ele? Certeza? Eu sei que ele fez, ele dirigiu Um Sonho de Liberdade, ele fez lá... aquele filme lá do Tom Hanks, Green Mile, esqueci o nome aqui. Espera de um Milagre. Era do Milagre, isso. E depois de surpreender sua audiência, a quinta e penúltima temporada da série Lost ganhará uma edição especial num box com muitos presentes para os fãs. O box vem com o nome Dharma Initiation e ele virá, além dos episódios, vários manuais da iniciativa Dharma, com pastas, arquivos e os vídeos clássicos da orientação, e também estarão em CD e até mesmo em VHS. Os episódios virão em Blu-ray e em DVD e já estão à pré-venda no site da Amazon. O box chega ao mercado dia 8 de dezembro e tem o preço de $79 para a versão do DVD. $79 ou R$327. Não, aqui no Brasil, você pode apostar R$499 essa porcaria. Cara, mas isso é um box, né, meu? Isso você pode falar que é um box mesmo de um seriado, né? Não, é completaço, né? Até com VHS na parada, meu. Deve ser VHS dos vídeos, né? Os vídeos. Não, mas esse VHS não vai ter nada, porque depois da explosão da escotilha, né, meu? Apagou tudo, cara. É mesmo? Mas aqui no Brasil eles tinham que empregar um negócio assim também, fazer um box classe 10 que nem esse daqui, cara, porque senão a pirataria vai continuar comendo solta, cara. Não, entendeu? Você tem que partir do princípio. Agora que eu tô pegando todos os seriados que eu tenho e tô comprando os originais, por incrível que pareça, eu tô comprando mesmo, os seriados funcionam como aqui no Brasil. Você ou não tem a língua dublada, ou você não tem extra, ou você tem duas temporadas por box, e tudo isso a preços acima de R$100. Por exemplo, você pega um seriado de 12 episódios, que nem foi a primeira temporada de Life, por R$129, cara, onde já se viu isso? Aí você procura, você não tem extra, você não tem informação nenhuma dentro do DVD, sabe? É assim, só porque vem numa caixinha bonitinha, vem impresso, poxa, se for por isso eu compro uma impressora e vou ficar imprimindo meus DVD aqui. E outra, o preço legal mesmo que só saiu aqui foi a primeira do Dexter, né, cara? Que saiu, cara, acho que R$60 os 12 episódios. Vou te falar, eu comecei a comprar o original porque eu peguei uma promoção de House, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta temporada por R$200 no Submarino. E eu tô junto contigo, Susi. Não dá pra deixar escapar. Stargate tá sendo um parto, porque temporada antiga pra caramba, tá R$129. Com o quê? Não tem nem a dublagem, tá ligado? Então, cara, assim, tá cada vez mais difícil você comprar um negócio de qualidade original no Brasil. Não, eu comprei, eu tenho as quatro temporadas de House, e as quatro temporadas eu comprei em promoção. Foi R$49,90 cada uma. Assim, eu comprei separado e tal. Mas é só assim. E graças a Deus, no meu caso de House, não tem dublado. Tá, mas o problema, o que o Sus tá falando, não é questão de ser ser melhor ou não. Não, o problema é que não é isso. É questão que não vem completo, entendeu? Porque ele passa dublado na TV. E por que não pode liberar esse sistema no DVD, entendeu? E os extras, né, Guizão? Pô, extra que é legal. Você vê erros de gravação, você vê tanta coisa. E, sabe, não tem nada. Simplesmente nada. Hoje, quando eu compro um filme, uma série, cara, a primeira coisa que eu vou são nos extras, né? Porque geralmente, poxa, quando eu compro, eu já vi o filme, né? Eu também. Eu sempre já... Normalmente eu compro um filme que eu já vi e que eu gostei. Aí eu procuro sempre o que vou ter a mais dele, né? Games e Miscelânea. A companhia japonesa Electronic Nendo já apresenta o design da gaiola musical. Na verdade, o novo item desse fabricante, ele conta com um amplificador e um jogo de falantes que é capaz de sincronizar com dispositivos Bluetooth, tocando assim tudo que for possível através do celular, notebook ou qualquer artigo à sua disposição que conta com a tecnologia Bluetooth. Originalmente chamada Wireless Musical Cage, pode ser instalada tanto no teto como também no suporte de mesa. Conta com o visual retrô de tradicional formato de gaiola, contando ainda com chave liga e desliga e as demais funções. O item está disponível somente em duas cores. Mano, eu podia jurar que você tinha falado brucutuf, cara. O telefone do Schwarzenegger tem um desse. Brucutuf. Eles só se comunicam através disso lá nos mercenários. Ou seja, né, isso daí não vai funcionar pra iPhone, né, cara? Meu, se vocês gostam de arcade, vocês lembram do arcade? Claro. Não, não de jogos arcade, do arcade mesmo, fliperama. Pode ser. Então, vocês bebem, presumo. Lógico. Você bebe, Oliver? Você não, né? Depende, se for sólido ou como. Por ocasião, você cheira. Mano, é por ocasiões como essa, quando os beberrões querem jogar videogame, que lançaram o Arkeg, que é um arcade com 20 litros de cerveja dentro. Ô, maravilha. 20 Bom, litros de cerveja dentro que sai pra fora, né? Né? Melhor ainda. Porque se não sair, não adianta nada, né? Com certeza. Como se não bastasse, ele ainda tem um jogo de videogame nele. Como se não fosse suficiente só ter 20 litros de cerveja. Um não, foi. 69 jogos. Então, já é pouco sugestivo, né? Já vem com 69 jogos, 20 litros de cerveja. E entre eles, cara, tem Mortal Kombat 2, Asteroids, 1942, entre outros. E ainda tem uma versão dele de LCD de 24 polegadas, que é protegido por uma placa transparente de acrílico, com dois controles e a famosa trackball, instalados em um painel de alumínio. Não, ainda tem um sistema sonoro de 2.1. E, é claro, né, como não pode faltar, uma válvula de cerveja na lateral, cara. Ele custa $4,000 essa criança aí. Ah, eu quero. No final do cilindro você já tá... Flares Victor... Tá chamando Jesus de Genésio já. Oh, mas eu fico perguntando, pra que comprar um Play 3 se tem uma máquina maravilhosa como essa? Pô, não vem falar mal de Play 3 não, hein? Play 3 não vem com cerveja, minha filha. Play 3 não, não tem mas é Play 3, 20 pô. Litros. Agora você imagina, se tá 4 mil dólares, vai chegar aqui no Brasil a 20 mil reais, né? Então, a Sony anunciou na sua pré-conferência na Gamescom, que ocorreu agora em agosto, do dia 19 a dia 21, a versão Slim do PS3, que é uma versão de 32% menor e 36% mais leve e com HD de 120 GB. A versão do console chegará às lojas em setembro, custando $299. Quanto vai custar em reais? $1.899 em promoção submarino ainda. Ou seja, né, a continuar falando em porcentagens, esse PlayStation 3 Slim, como todos os outros os Slims que saíram, ele tem 50% de chance de não funcionar na sua mão, né, cara? Ah, senão, certeza, já mais, cortaram, né? Um monte de coisa, já estão cortando já coisa. Ele é 32% menor, 36% mais leve e 100% mais caro. E 100% George Foreman Grill também, né? E você sabe por que ele é 36% mais leve, né? Porque eles tiram o cooler. Não, na verdade, o cooler não é o que pesa, porque o cooler é plástico, os caras tiram o dissipador de cobre, né? O que pesa é a fonte. Não, o dissipador, cara. Cara, eles tiram o videogame, né? Deixa o leitor e acabou. Na verdade, antes você tinha um George Foreman Grill tamanho grande pra fazer suas carnes, seus assados. Agora você tem você uma forma tinha George Foreman, é foda. E agora você tem uma porra de uma tostadeira. E o que, que o Norton Nascimento tá fazendo ali no vídeo, cara? E falando em games, essa semana foi dado start para a venda de ingressos do show Video Games Live em São Paulo, né? Video Games Live, dia 7 de outubro, às 8h30, no HSBC Brasil, Rua Bragança Paulista, 1281. Preço de R$ 80 a R$ 140. Quem quiser me levar, eu vou. E pra quem não conhece aí, um videogame slide é um concerto criado por alguém que eu não lembro o nome, mas eles fazem as músicas de alguns jogos muito famosos, tipo Zelda, God of War, Kingdom Hearts e muitos outros. Bem, pra quem quiser mais informações, pode acessar o site hsbcbrasil.com.br ou ingressorapido.com.br. E mais um daqueles jogos clássicos, classicaços que a gente jogava, que ele era idiota, engraçado, divertido, meu, voltou. E eu vou falar qual que é. É o Earthworm Jim, cara, que rolou pro Mega Drive e pro Super Nintendo. Vocês lembram? Puta merda. A minhoca que era uma vaca. A minha mãe viu eu jogando esse jogo. Foi que ela teve certeza que eu precisava de ajuda, cara. Então, ele tá seguindo essa onda, né? De Monkey Island, de Turtles in Time, né? Ele vai ganhar um remake também. E, meu, eu acho que não preciso nem dizer do que se trata o jogo, né? Meu, é a nossa minhoca favorita. Vixe, Maria. É que a gente pode tomar minhoca favorita, além da minha. Eu tenho ele, que eu fale por você, meu amigo. O cara começa a querer consertar, só piora. Peraí, deixa eu começar de novo. Não vai não, vai ficar assim. Já era. Não, já era. Não. Tá bom. Ó, o remake vai sair pra PSN, Xbox Live, WiiWare, meu, e pra outros inúmeros portáteis e celulares, né, meu? Incluindo, viu, Sus, fique feliz, o iPhone, e vai ser lançado esse final de ano. E pra terminar com uma notícia de extras, né, foi publicado um estudo falando sobre as especulações acerca de uma real ameaça zumbi, cara. Ai, cara, tem coisa que... É, meu Deus do céu, tem certas pesquisas, cara. Eu até comentei isso, algumas pesquisas deviam ter as verbas cortadas e os pesquisadores deviam ser, sabe... mortos em praça pública, velho. Não, duro que esse estudo tá no livro que é chamado Doenças Moldando o Progresso das Pesquisas e compara a praga zumbi a muitas doenças de transmissão rápida e infecciosa, né? E foi feita onde mais? No Canadá. Ai, por que não, né? E o cara, o professor Robert Smith, que ainda tem um ponto de interrogação no final, ele colocou aqui: estamos simulando um ataque zumbi usando suposições biológicas baseadas nos populares filmes de tais criaturas. Nós introduzimos um modelo básico de uma infecção zumbi e ilustramos uma saída dessa situação através de um resultado numérico. Qual que foi a conclusão dos caras? Chegou-se então ao ponto que eles falaram que só se você atacar sem misericórdia muito ferozmente vai ter algum efeito contra esses caras. Você precisou gastar dinheiro na FAPESP da vida pra isso, né? É uma grande descoberta. Essa pesquisa foi feita aí onde você trabalha, Polar? Agora tu imagina um chefe de departamento, o cara chegou, e aí, tu conseguiu aquele valor numérico do cálculo lá da diferença isolamento social, falta de moradia, fome, H1N1. Não, mas eu sei como matar zumbi. Não. Você conseguiu? Eu cheguei à brilhante conclusão. Eu cheguei à brilhante conclusão que a gente tem que usar machadada na cabeça e escopeta na cara. E você quer saber qual foi a resposta do professor? Qual? Fala, foda-se, põe meu nome nos créditos. Não, tem coisa que é. É isso aí que você falou, Oliver. Cara, você conseguiu aquele resultado pra o impacto do H1N1 no mundo, a fome na África? Olha, pra isso eu não sei, mas se eles virarem zumbi, tá aqui, senhor, ó. Na sua mão. É, eu quero saber. O Polar falou qual que foi a resposta do professor. O nome dele já é uma pergunta, qual que é a resposta, né, cara? Você bota... Você dá credibilidade pra um cara que não afirma nem o próprio nome? Provavelmente quando ele saiu, né, da mãe dele, o médico, o parteiro lá falou: e qual que vai ser o nome? É Robert Smith? Era isso, é esse mesmo. Aí o cartorário também era canadense, né? Eu acho que essa ponta de interrogação é porque até hoje tem dúvida da sua paternidade. Não, e outra coisa, só pra acrescentar, essa pesquisa, ela... Além de ser inútil do jeito que ela já é, ela é um pouquinho mais. Porque ela só serve com zumbi do estilo Jorge Romero. Porque se tu catar um zumbi do Zack Snyder, tu tá fudido, meu irmão. Já era. É. Só serve pra zumbis Jorge Romero. Ah, cara, eu acho que a gente tá tão saturado por esse negócio de zumbi. Pra que que eu vou querer saber se eu vou precisar da machadada ou tiro de escopeta na cara? Eu Bicho, corro, se o Poltergar virar zumbi, nós estamos fudidos, cara. Ai, o Poltergeist me assusta, eu quero ver de Nancy virar zumbi. Bom, mas se o Rubinho virar zumbi, a gente tá sossegado. Não, mas ele é o zumbi Jorge Romero. O meu pai falou que ele quis pregar uma peça no Massa. Esse foi o nosso 8º Nerd Drops. Gostaria de agradecer as presenças da Kel, do Léo Luz e do Oliver Pérez. Oh, valeu aí pela participação e estamos aí colaborando com o Nerd Drops. Eu tô dando o meu adeus, eu vou tomar um café, passar uma roupa, dormir um pouco e depois acordar e fugir do zumbi do Rubinho. Vida de doméstica. Não tem problema não, viu? Acorda e vai trancar a porta de casa que tá seguro. E hoje, eu não sei se vocês sabem, segunda-feira, a data que sai este podcast, é aniversário do nosso querido Alan Polar! Opa! Se segunda-feira é aniversário do Polar, na terça-feira é aniversário do querido Léo Luz, peraí! Agora entrem num consenso aí de quem que vai escolher a música, hein? Ô, Léo, uma terça bem iluminada pra você. Vai, decide aí, quem que vai escolher a música? Os dois pombinhos aí, fala. Que dois pombinhos? O Polar e o Léo. posso escolher então? Eu... Nada com minhocas. Não, nada com minhocas. Bom, primeiramente, parabéns ao Polar, o aniversário dele quando saiu o cast, parabéns pra mim na terça-feira, e eu vou escolher Victoria's Secret do Sonata Ártica. Então é isso aí, fique com o Sonata Ártica. E não esqueçam de mandar e-mails, reclamações, ameaças de morte ou que lixo para nerdrops@gmail.com. E até essa próxima semana. Beijo, me liga. Para, Clodovil do Inferno. Clodovil. Clodovil. Clodovil. Ai, Deus do céu. O Brian Golo. Nossa. Brian. Brian Glóbulo, Brian Golubuff, Joel Cohen, Alex Sokolow. Nossa senhora! Ah, tá pior que você, Grigiano, pros nomes chineses lá. Nossa, mas aquele lá foi uma lista irada de coreano, japonês e chinês, né, cara? Pera aí, vou falar de novo. Os Oscars foram do William Gu. Opa. Medalha. Ele será o Capitão Lubok, um detetive de Baltimore que perseguirá novamente. Não, volta. Ele será o Capitão Lubok, outro personagem que perseguirá os. Na volta. É Heroes, cara. Manda qualquer merda. É Prince of Persia? Fiz cagada, volta. Fiz cagada, volta.